É posicionamento. Passarela 2222, está presente, reassume Prode Duna. Está presente, Prode Duna, passarela 2222. Controle, 2793, passamos 060 por 070. Azul 2793, autorizado, descida para 4.000 pés, ajuste 10 no 5. Para 4.000, estado 10 no 5, 2793. Passarela 2222, autorizada descida para 3.000 pés, ajuste 10 no 5. 3.000 pés, passarela 2222. Indicado aqui, mantém, passarela 2222. 180 mais. Tente. Aqui, 3.000, dá 3152. 3152, 2.000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado. 2.000 no 0 no 5, autorizado X-Ray, repórter estabilizado, TAN 3152. Correção, azul 2793, redução de velocidade para 200 nós. Passagem 23, estabilizado, LS, texto no 0. Voo 1723, completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 1 no 9, sabe quem é. Azul 27 no 3, controle. Prossiga, senhor. Retor para sequenciamento, curva direita, proa 245, limite será radial 280, Salvador. Ok, 245 vai reduzir para 170. Enter. 110 graus, com meia do Janus. Obrigado. TAN 3152, completa a redução de velocidade para de aproximação. Reduzindo TAN 3152. Azul 5127, aciona a identificação, desce via chegada a Bombé de 1 no nível de voo 050. Via chegada a Bombé de 1, 050, descendo 5127. Azul 2703, completa a esquerda, proa 210. Esquerda 210, 2703. Passarela 2222, autorizada descida para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Descendo para 2.000 ILS X-Ray, portaré estabilizado, passarela 2222. Estabilizado final do X-Ray da 10, TAN 3152. TAN 3152, completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Chamar a torre Salvador, TAN 3152, grato. Salvador, TAN 3152, passou o externo. 3152, continua a aproximação, aguardando, pista livre. Aguardando, tá 3152. 1723, Paulo 30, libera direita, táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, Paulo 62, obrigado, bom 723. Do 27 no 3, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 10015. Para interceptar o lock, curva à esquerda na proa 150. Reposta estabilizada. Esquerda 150, descendo para 2000, vai apontar estabilizado, 27 no 3. Passarelo estabilizado no lock, já avisou com 10. Passarelo 2222, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, boa noite, passarelo 2222. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2222. Passarelo 2222, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, passarelo 2222. O passarelo 2228 está pronto para o track summit. Autorizado, passarelo, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2222. Do 5127, autorizado, Dunas é presente. Dunas é presente, 5127. São 3152, Paulo 33, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, Dan 3152. Passarelo 2222, pouso autorizado, vento pistão no zero, vento no 20 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado no zero, passarelo 2222. O azul 2703 está estabilizado, já cabeceira. Azul 27 no 3, completa a final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, grato pela colaboração, bom pouso. 3895, grato, bom serviço. O 4959, serviço vai dar encerrado agora 57 milhas a sudoeste do VOE Salvador, mantém nível de voo 140, chama o controle Léo, frequência 120, decimal 1, bom voo. Gente, controle Léo agora 201, obrigado, bom trabalho, boa noite. Dando autorização de pouso. Gente, aguardar. Está para o táxi com 38 a bordo, 4h43 de autônomo até em Salvador. Para o táxi, passarei 2228. Aguardo. 152, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, então 3152. Passarei do 2222, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chama nessa frequência novamente para decolagem. Parte principal Índia, chama nessa para decolagem do 2222. Autorizado, gerente TAP. TAP, 6034. Red 2222, solo aos 36, libera a direita. Táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, atende aos sinalizadores. Alfa Kilo 322. 22. São 3152. Juliette, portão 5. Fique atento apenas à TR da passarida. Juliette, portão 5, após passarida. Tá 3152. Alfa 2703, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 120 graus, 79. E o pouso da 703. Se aproximando do ponto de espera pronto, 2222. Passarei do 2222, mantém o ponto de espera. Mantém 2222. Confirmando Alfa Kilo, Pátio 3, 2222. 2222 da passaria do afirmo. Por posição prevista é a 5 Lima, atende ao sinalizador. 5 Lima, não está visual com o mesmo ainda. Pisto 2228, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 2228, 1-0. Retinando 3, solo 39, libere a direita, táxi Alfa Kilo, Pátio 3, no Pátio 3 atende aos sinalizadores. O Pátio 3 vai atender o balizador, vai livrar via Fox e Alfa e Kilo, o azul. Gente. Lado 5127, com ajuste 10 no 5, autorizada final do procedimento ILS, X-ray da pista, 10, resposta balizado. Frente 2105, autorizado o Alex Foxway, da 10, recuperar, estabilizado. Seguro 27. 6074, vamos iniciar a redução aí para 240 nós, 240 nós, por gentileza. 240, 6074. Decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 79. Autorizada, decolagem para o 2228. Torre Salvador, o 2713. Apenas confirmando, a gente mantém a sua escuta até o parque, confirma. Sim, alfa quilo parte 3, sustão 4-1-1. Alfa quilo parte 3. Sarejo 2228, tudo decolado aos 4-1-1. Controle agora 120, décima 8, boa viagem. 1208, boa. É 074, autorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 10115. 3.000 com 1.156.074. Controle Salvador, muito boa noite, passarei do 2228, decola. Boa noite, passarei 2228, contato radar na decolagem, sobe via feia da Arbor 1, nível de voo 1.80. Sobe via Arbor 1 até 1.802228. Azul 5127, visual. Azul 5127, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Azul 5127, grato, Azul 5127. Torre, boa noite, Azul 5127, agora 7 minutos. 074, autorizado 2000, ajuste permanece no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado para passar. 074. Gogoro 972, informação alta. Gogoro 972, boa noite, eu tenho identificação, desce via chegada Bom Med 1 no nível de voo 050. Desce via Bom Med 1, Gogoro 972. Passarei 2228, autorizado direto Elefa. 2228, direto Elefa, obrigado. Estabilizado, 0074, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, boa noite. Coro 27 no solo 48, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 1. 40, táxi via Alfa Juliette, portão 1, azul 5127. Acará na sua escuta? Sim. Boa noite, senhor Chiné 6074, final do S2. Chiné 6074, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 59. Fecha livre pouso, 6074. Salvador, gol no 354, boa noite. Boa noite, gol no 354, prossiga. Ciente da alfa, autorização Aracaju. Autorizado, Salvador, Aracaju. Nível 230, via UIS 33. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, saída PUC. Transição Aracaju. Controle Salvador, 120, décimo 8. Transponder 5167, gol no 354. 1354 autorizado Aracaju, nível 230, decola pista no zero, com a esquerda, feita PUCA, Aracaju. Montando 208, transponde 5167, igual 1354. Está correto, chame pronto para pushback acionamento, portão 4. T-6074, no solo 52, táxi à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, T-6074. 0972, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS, X-ray da pista no 0, reposto estabilizado. 2015, reposto para estabilizado, 1972. Controle o 2228. Prossiga 2228. 2228 solicita 160 como final e, quando possível, a pro direto de conquista. Tenente autorizado no 60, aguardando a pro direta. Autorizado, aguardando os 2228. Passagem 2228, direto conquista da presente. Direto conquista pro passarelo do 2228. F0804060, Azul 4062. Azul 4062, descent to 2000 feet, KNH 105, clear final LS X-ray approach, report established on the low class course. 2000 feet, 2005, report established. Gol 1972. Gol 1972. 1972, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Pedro 2228, chama o centro, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, bom voo. 260288, passarei 2288, boa. Autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 5 nós, ajuste 1-0, 1-5. Livre pouso na 10, o gol no 972. Azul 4062, localizer. Azul 4062, complete final, call now tower, frequency 118.905, bye bye. 118.95, bye. Controle Salvador, boa noite, 1228, estamos usando 200 para o 150, com abraço. Livre à direita, taxi autorizado via Alfa, irá reportar antes da Juliette, gol no 972. início, qual descendo para o nível de voo 050 via Bonai de 1-1-2-2-2. Salvador Towers, 4062. 4062, clear to land runway 10, India 1, 20 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, 4062. Rondona presente na produção de revista 366, cerca 2500 pés, ajuste no 0251-228, obrigado. Posição 4, puxa, acionamento. Autorizado, Chantax. Autorizado, 354. Salvador, Gol 972, se aproximando da Juliette. Ingresso 76 Juliette, remota 1-3 no Gol 972. Autorizado ingresso na Juliette, posição remota 1-3, Gol 972. No solo 09, táxi à direita, Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima, azul 402. Agora o táxi 1-9-3-4, POV 1-5-9, autonomia 0247, autorizado, recife. 1-9-3-5-4, táxi autorizado, direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chame no ponto de espera, pronto. Direita, Índia e Alfa, chame no ponto de espera, 1-3-5-4. Salvador, muito boa noite, Whisky, Yankee Uniforme. Boa noite, Provatão Whisky, Yankee Uniforme, essa é a identificação. Desce via chegada a Bombed 1 ao nível de voo 050. Via Bombed 1 para o 150, ciente na informação Bravo, senhor. Ao 050. Desculpe, 050, senhor. O filme e o uniforme? O número de posto do Whiskey Uniforme? Número 2. Ok. A possibilidade de voos direto em táxi está presente? Autorizado. Uniforme, hoje em táxi. Pronto, ponto espera, pista no 0354. Mano 354, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 120 graus, 79. Livre e alinhar e decolar, pista no 0, 134. Mano 354, decolado aos 1-4, chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 20.8, boa noite. Polígono 1-3-5-4. Mano 354, contato radar decolagem, sobe via Seja Puca, nível 230. Puca para o nível 230, 1-3-5-4. Ano 228 está autorizado o procedimento? Autorizado, 228. Sim. Bruno 228, visual para o campo. Está visual estabilizado, Bruno 228. Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Torre 895, 228, obrigado, bom trabalho. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1.0, reporte estável. Banal estável na final do procedimento, descendo até 2.000 pés, o ILS Whisky Yankee Uniforme. Corrigindo é o X-Ray, o Whisky Yankee Uniforme. Solicita o Whisky? X-Ray, senhor, procedimento. Positivo. 8822, no sinal 921, no táxi à direita. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Direita, livre táxi Alfa, reportará nessa, antes da Juliette, 1222. Salvador, na escuta do Mike Yankee Echo, na posição 05. Prossiga. Boa noite, o Mike Yankee Echo, solicitou autorização para procedimento de reboque da posição 05 para a remota 1 na 4 do Batman Municipal. 2545, obrigado, boa noite. Eu aguardo, Mike Yankee Echo. Estabilizou no procedimento isso, quem é que ele faz? Oi, quem é que ele forma? Torre 1, número 8, decimal 95, bom pouso. Chamará o isso, quem é que ele faz? Salvador, o isso, quem é que ele forma? Muito boa noite. Atango, isso, quem é que ele forma? Boa noite, prosiga, torre. Condições completamente visuais, senhor. No final do procedimento, solicito cancelamento, prosseguir para a base pela direita do 17. Quem está cancelando pelo instrumento? Afirmativa. Cancelando a partida presente, prosseguindo para uma base pela direita do 17, senhor. Gente, plano instrumento cancelado aos 24. Autorizado a base pela direita. Reporte na base, baixar travado e 500 de forma. Eu vou estar na base, baixar a travada do uísque em Califórnia. Bono 228, ingresso taxi Juliette, portão 07. Juliette 07, com 228. Virando base para final com a trembar checado, Whisky Uniforme. Whisky Uniforme, pouso autorizado, pista 97, 120 graus, 79, ajuste 90. Uniforme.